Perdoando para ser perdoado, nesse caminho feliz para ti poder ser feliz. Nesse caminho feliz para ti poder ser feliz. Perdoando para ser perdoado, nesse caminho feliz para ti poder ser feliz. Aqui no meio dessa floresta, preparando a chegada do mestre, feliz a ele por toda a humanidade. Preparando a chegada do mestre, feliz a ele por toda a humanidade. Aqui no meio dessa floresta, preparando a chegada do mestre, feliz a ele por toda a humanidade. Eu quero para mim, também quero para os outros.